Você está ouvindo o Mexidão Cast. Welcome! O podcast do Mexidão Rocks. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Mexidão Cast, o número 36, veja bem. Eu estou aqui com meu amigo Diego Mendes. Oi, oi, oi, sou eu aqui de novo. E Diego Mendes, hoje nós temos a presença de um camarada que ele deixou de ser convidado e hoje podemos dizer claramente que ele faz parte da equipe. Ele, com a sua voz sensual e aveludada, voltou ao nosso programa. Ui, nosso amigo Malovani. Voz sensual é foda. E aí, galera, tudo bom? Você sabe que o Malovani, o pessoal pergunta de vez em quando da voz dele, né? Por que a voz dele é desse jeito? Ah, lá vem. E a gente sempre fala que é sexy. É, né? Muito sexy. Excesso de ser sexy é foda. É difícil, né, cara? É difícil lidar com esse tipo de coisa. Você sabe do que eu tô falando. Eu sei, é complicado. Não, eu te entendo completamente, eu sofro desse. Olha aí. Aí, por isso que o Patrick hoje não tá aqui, porque ele, infelizmente, não é sexy. O Patrick não é sexy. Hoje nós temos só a presença do sexy aqui no programa. Grandes vozes. E hoje nós estamos aqui reunidos, meus amigos, para falarmos sobre uma série de anime e mangá muito boa, que todos nós amamos. Nós vamos falar hoje sobre Bleach. Foi muito melhor, né? Mas vamos falar. Ô Malovani, eu sei que vai fazer o papel do Patrick hoje. É. Eu sou mó empolgado falando que é bom pra caralho. Já foi melhor. Tipo, eu chato hoje. Olha aí. Sabe o que é? Quando eu fiquei sabendo que vocês iam gravar o episódio de Bleach, eu coloquei meu nome na lista assim: quero participar. PS, desabafar, na verdade. Desabafar, verdade. Você fez isso. Não, mas pior que eu concordo também. Eu concordo que já foi melhor. Vai lá, começa o começo. Pra quem não sabe, Bleach é uma série de anime mangá escrita e ilustrada por Tite Kubo. Bleach segue as aventuras do nosso amigo Kurosaki Ichigo, um jovem adolescente de aproximadamente 15 anos, que podia ver fantasmas. Veja só. Véi, na boa, ele não tem 15 anos, cara. Cara, o pior que ele tem no conice do anime, quando passa aqueles nomes que bate na tela assim, Kurosaki Ichigo, tem lá 15 anos, velho. Não, cara, é estilo Cavalo do Zodíaco, você olha pro Shiryu e ele tem 13, sabe? Pois é, cara, é incrível, né? Isso aí eu também acho que é um grande problema dos animes, né, cara? Tipo, começa com 15 anos, com 13 anos, mas o cara, ele no decorrer da série, ele vai pegando uma responsabilidade e vamos dizer, que feições tão sérias que o cara chega um ponto que ele já parece, tem aquela aparência de adulto. Aí se você não acompanha a série desde o início, você pega um episódio aleatório aí e vê só um pedaço, aquele famoso curioso, dá pra ver como é que é. Parece que o cara tem 20, 30 anos. É, cara, eu, pra mim, hoje em dia, pra mim, o Ichigo tem, tipo, uns 20, 20 e poucos, no mínimo. Assim. É, não, passou os anos, né, eu acho que hoje, se a gente for parar pra pensar atualmente no mangá, ele deve estar com essa faixa de idade, 18 a 20 anos mesmo. O Ichigo podia ver fantasmas e isso era o que fazia dele um ser, até então, um ser humano diferente. E a vida dele muda ao cruzar, veja bem, com um ceifador de almas. Olha só. Não, o Thiago já falou cruzar, né? Cara. Que bom que ele usou a palavra cruzar e o termo ceifeiro de almas. Pois é, cara. Eu fico me perguntando, eu falo isso sempre, eu acho que tem um setor responsável pelas dublagens toscas no Brasil. Não tem questão. É desse jeito mesmo. Tipo assim, ó, esse aqui vai ter dublagem tosca, manda pra tal lugar. Mas nós não vamos nos dirigir a eles assim, nós vamos nos dirigir a eles pelos nomes originais, ao cruzar com a Shinigami Kuchiki Rukia. Caraca, o sobrenome dela é complicado. Quem quiser pode ser Rukia, Kuchiki, sei lá. Eu, pelo menos, eu só chamo ela de Rukia. Eu chamo ela de cabeçuda, mas eu esqueço o nome dela. Cabeçuda, olha aí. Pô, bicho, tem um cabeção, Alan. Cara, ela tem. É meio desproporcionada, tem um corpo pequenininho, né? Eu acho que é feito de propósito. Ela é baixinha, saca? Depois que ela cortou o cabelo, ela até que deu uma melhorada, mas ela tinha um cabeção imenso. Sabe o que eu gosto na Hulk? Não sei se a dubladora faz de propósito, não sei se é o personagem, mas ela não tem aquela vozinha enjoada, saca? De anime, sim, menina, sim. De anime. Igual a Inui, por exemplo. É, exatamente. Ela tem a voz bem impostada e tal. Eu acho isso legal nela, velho. É um personagem bem forte, até. Ela é um personagem forte. Inclusive, em vários momentos do anime, ela é o pilar central do Ichigo, né, cara? O Ichigo continua andando em frente muitas vezes por causa dela. Inclusive, até no Twitter rola aqueles Kuchiki, Rukia e Ichigo, ou Ichigo e Inoue por causa disso. Tem uma disputa muito forte entre as duas personagens e o Ichigo por causa disso. Mas continue. Acontece um ataque de um Hollow. O Hollow é como se era, até então era pra ser os inimigos principais da série. A Hulk acaba dividindo seus poderes com o Ichigo. Não. Aí você, não é que ela divide. Na verdade, ela naquele momento ela passa o poder dela pra ele. Tanto que depois ela não consegue, vamos dizer que, trabalhar como Shinigami. Cara, eu sempre achei esse começo meio esquisito, cara. Esse negócio dela passar o poder pra eles. Porque nunca especifica direito como que o Shinigami faz isso e nem direito pra que isso serve, saca? Porque tanto na Soul Society lá, eles, depois que o Ichigo aparece lá, ninguém nunca fez ideia do que seria um Shinigami substituto, saca? Não, isso é meio esquisito, é meio vago no começo. Eu citando em cima, vou engraçar também é o seguinte, que no começo lá da série, pra ser mais exato, no primeiro episódio, vale lembrar que o Bleach, eu gosto do Bleach, porque o primeiro episódio já tem pancadaria rolando solto. No primeiro episódio, na hora que ela passa o poder pro Ichigo, porque então ela foi ferida pelo Hollow. Aí tipo assim, ah, eu tô ferida, não vai dar pra mim poder lutar contra ele, passa o poder pro cara. Beleza. Mas lá na frente, depois, lá na série, lá os bichos tomam pancada quase de ponto de morrer e nem por isso você tem que passar poder pra ninguém. E continua em frente lutando ali até a morte. É verdade. Outra coisa é o negócio de nível de poder, né, cara? Que no começo da série qualquer coisa eu já podia morrer. Aí depois de um tempinho, assim, não passa nem, sei lá, 5 dias, tu já tá muito mais poderoso do que aquilo, saca? E aí vai perdendo proporção. Esse negócio de proporção é foda, hein, Bleach? Na verdade, é um problema de vários animes. Aconteceu, por exemplo, com Dragon Ball. Você tinha em Dragon Ball Z que os caras podiam destruir um planeta com um piscar de olhos, e tinha em Dragon Ball GT que pro cara levantar um bloco de concreto e transformar em Super Saiyajin. Cara, isso que você falou, eu lembro de uma Dragon Ball GT, uma parte que me matou de raiva, que até no final de Dragon Ball Z lá, os caras rolavam muito lá de, tipo, eu sou Super Saiyajin e tal, sou foda, fodástico mesmo, e dou tapa na cara de todo mundo. Tem uma parte no GT que rola lá uma parada de uma estátua que começa a andar lá, e a estátua vai pisar no Trunks. E pro Trunks, não sei, mas sagado, o que ele faz? Pá! Vira Super Saiyajin. É foda. Desproporções aí, tá hora que regaça. Mas eu acho que o Tite, ele sempre tentou mostrar que o Ichigo, na verdade, ele não estava adquirindo aqueles poderes, ele já os tinha. Ele sempre teve. Então, por isso até rolava essas desproporções. O Ichigo, num episódio, estava aprendendo a lidar com a parada, no outro episódio ele já dominava totalmente, já estava foda já na briga, entendeu? Foi assim quando ele aprendeu a Bankai, né? Que era uma técnica até então pra uma pessoa normal lá da sua society, demorava, tipo, vamos supor, exemplo, tipo, 100 anos pra poder aprender, ele aprendeu, tipo, em uma semana. Não tô falando números exatos, tá, gente? De acordo com a série, não. Tô só dando um exemplo, que eu não lembro qual foi o tempo que demorou, não. Mas é que nem diz o... Tá só até do Byakuya, né? Isso, o Byakuya, inclusive, o Byakuya fala com ele, como assim você aprendeu a Bankai? A Bankai demora tantos anos pra poder se aprender, você não é capaz. Ele já vai lá e... Bankai! Uhul! Eu tenho a mãe. Continua aí, Thiago. Como a gente já falou várias vezes, apesar da gente odiar... A gente não odeia, na verdade. Faz parecer que a gente odeia. Mas Bleach é publicado também pela Shonen Jump. Talvez até por isso, Bleach tem se estendido tanto. E até por isso, cara, tem resultado no final do anime, no ano de 2012. Olha só que coisa interessante. A gente vê isso muito com animes que a Shonen Jump não quer, como é que se diz? Ela não quer transformar a história tão... deixar a história tão adulta ou tão evoluída, saca? Exato. Ela já cancelou alguns que... simplesmente porque a história que seguia no mangá ela ficou tão adulta que ela virou e falou, ah, isso não é pro meu público, então chega disso aqui, entendeu? Uhum. Eu acho que se ela, pô, se ela quisesse cancelar um pouco antes, eu acho que eu ficaria de boa, saca? No final da saga do Aizen e tal. Mas ela ter cancelado do nada, saca? Ter parado, isso foi meio pai, né? Foi sim, realmente. É, Bleach, assim como qualquer outro anime, tem ali um grupinho de personagens que seriam os personagens principais. Que é o Kurosaki Ishigo, Kuchiki Rukia, o Sado, Yasutora, eu acho, o Shida Uryu e a Inui Orihime. A primeira fase do Bleach, até eu julgo a fase mais importante, é praticamente o Ishigo descobrindo sobre ser um Shinigami, e aí rola uma treta lá, a Rukia acaba parando numa situação e ele tem que invadir a Soul Society. Então existe uma diversidade de personagens. Depois, quando ele invade a Soul Society, você tem ali, você descobre que existe realmente toda uma sociedade por detrás daquilo que está acontecendo, que seria a Soul Society seria o paraíso, o plano superior. E aí você tem capitães, tem tenentes, personagens secundários e terciários extremamente importantes até pra saga. Uma coisa importante é que pra mim, até hoje, só o Bleach conseguiu fazer direito esse negócio que você mesmo disse dos personagens, cara. O Bleach, ele consegue ter as 13 divisões, tem 13 capitães e 13 tenentes. Cara, você consegue se lembrar de cada um deles, saca? Mesmo que você não saiba o nome, porque às vezes os nomes de Bleach são muito complicados. Mas todos eles têm uma característica muito forte, todos eles são personagens muito fortes, saca? Muito diferentes um do outro. É, tipo assim, eles fizeram o anime de uma forma que esses outros personagens secundários, terciários e etc, eles têm, por um detalhe, você acaba gravando aquele personagem, entendeu? Citando um personagem que eu sei que marca bastante. Ele não é nem capitão, nem tenente, nem nada, que é aquele carequinha lá e o outro baitolinha lá. Os dois, por um detalhe, você consegue lembrar deles, entendeu? Que ele participa de umas. Tem certas partes que ele participa bastante da série e tal. E pelo aquele jeitão dele, meio explosivo, você lembra dele a todo momento. Ikaku, exatamente, Ikaku. O pessoal já vai lembrar dele, entendeu? E aí, igual eu falei, cara, os personagens são muito importantes. Pra você ter ideia, o Ikaku, ele tem poder suficiente pra ser um dos capitães das 13 divisões, ou até mesmo um tenente. No mínimo um tenente. E ele prefere ficar ali como terceiro mais forte só pra poder continuar seguindo o Zaraki Kenpachi. Isso aí até bacana. E tanto ele quanto o amiguinho dele lá, o do pavão lá. Outro ninguém lembra, cara, vai. Todos os dois são fortes pra caramba. Pra caramba, os dois são fortes pra caramba. Só que os dois preferem se manter assim. Até mesmo o outro do pavão não quer mostrar o poder dele em uma certa luta, porque era como se eles mostrassem o poder deles e mostrassem que eles tinham capacidade de ser capitão e tudo mais, pra eles era como se eles estivessem afrontando o capitão deles. Eles não queriam, ele é o capitão, eu tenho que respeitar ele, eu sou abaixo. E assim vai. Exato, e são personagens extremamente carismáticos, né, cara? Dificilmente eu falo um personagem que eu não gosto no Bleach, né? Você concorda, mano? Cara, eu concordo, velho, porque ele consegue criar uns personagens que, cara, sempre se afeiçoa muito rápido. E às vezes os personagens, você nem sabe por que você gosta dele, sabe? Exato. Um personagem que de cara eu lembro dele é o Kon, cara. Eu nunca consigo esquecer do Kon. O Kon, pra quem não, pro nosso ouvinte entender melhor, ele é uma alma modificada. Que a obrigação da alma modificada, em tese, seria tomar conta dos corpos artificiais dos Shinigamis. O Kon, ele é basicamente isso. E o Ishigo, de propósito, enfia ele num ursinho de pelúcia. Então, você vê o Kon como aqueles personagenzinhos fofinhos dos outros animes. Só que ele é mó inteiro. Ele não é um personagem fofinho. A personalidade do bicho não tem nada a ver com um personagem fofinho, né, cara? Não tem, cara. Ele é mulherengo. Ele é muito engraçado, porque ele é mulherengo e ele, tipo, ele fica usando desse artifício de ele ter sido inserido num ursinho, tipo, ser aquela coisa fofinha, pra chegar perto das mulheres e ficar esfregando os peitos delas, ou ficar olhando e tal. É muito engraçado. Tem personagem que tu nem sabe por que tu gosta, saca? e tem pessoas que não gostam. Por exemplo, o meu irmão, ele não gosta muito do Capitão Mayuri. E já eu, cara, me amarro no bicho, saca? Talvez a esquisitice dele me atrai, sei lá, o bicho é muito massa. É engraçado, cara. O Mayuri, quando eu comecei a assistir a série, que ele começou a aparecer, eu também não gostava dele, não. Mas era por quê? Igual aquele negócio da Bankai dele ter uma feição de bebê e tal, esse negócio eu achei meio agressivo, sabe? Tipo, colocou uma imagem de criança nessas paradas. E aí começou a ficar uns negócios meio nojento, eu falei assim, nossa, cara, meio esquisito. Aí eu não gostava muito dele, não. Mas aí depois eu comecei a gostar dele, porque o jeitão dele é engraçado, velho. Eu acho ele engraçado. Porque, tipo assim, ele é tão fissurado em experiência, essas paradas, que ele acaba falando umas besteiras, velho. Tipo assim, de que ele, tipo, eu vou pegar você e vou fazer você de cobaia, na tora, fraga. Ele falava assim, tipo, na cara dura. E aí a história começava a achar engraçado. E o Kubo, velho, o Tite Kubo, ele é muito astuto na hora de criar a obra dele, que ele conseguiu fazer uma coisa que, por exemplo, Naruto não consegue fazer. E pra vocês terem ideia, além dos personagens, nós temos no universo de Bleach as Zanpakutous, que são as suas armas, são as suas katanas, suas espadas. E, cara, as Zanpakutous são personagens tão fortes e tão importantes quanto o portador delas. Eu diria tão importante quanto, cara. E a Zanpakutous diz muito sobre o dono dela também, é massa. Fala até um pouco, quer dizer, até um pouco da personalidade do cara, né? E junto com as Zanpakutous, nós já vamos entrar logo de cara no próximo item, que é os poderes de Bleach, que são poderes, assim, são diferentes. Geralmente, a gente está acostumado, por exemplo, com poderes que tem que ser carregados, tipo Kamehameha, o próprio Rasengan, no caso do Naruto, e por aí vai. E em Bleach, tudo tem que acontecer muito rápido. Se a gente for fazer uma cronologia ali rapidinho, aproximadamente no episódio 60, Bleach já tava, o Ichigo já tava dentro da sua Soul Society quebrando pau. E quando você parar pra pensar, cara, ele tem o Tite Kubo, ele tem um problemaço nas mãos, que é o seguinte: ele criou, sei lá, digamos que 20 a 30 personagens. Obviamente deve ter mais que isso. Mas ele conseguiu criar 20 a 30 personagens, cada um deles tem duas formas de espada, fora os poderes que eles utilizam, saca? E isso dá uma margem pra faltar criatividade, saca? Muito grande, ele não deixa a bola baixar hora nenhuma quanto a isso. É verdade. Cara. As espadas têm basicamente duas formas, a forma normal. É como se fossem levels mesmo. A espada tem a Shikai, que é a forma mais básica da espada, que é... Na verdade seria a forma dela comum, a básica, tipo, tá na banhinha e você tira ali a espada. Aí vem a forma Shikai, que já é uma primeira transformação da espada. E aí depois vem o poder máximo, que já é a Bankai, que já é tipo o último level lá da transformação dela. Só lembrando que aí no caso tem personagens que chega a ter uma outra transformação Bankai, que já é caso de exceção, que o cara é extra, master foda, então ele tem duas Bankais. Mas isso aí eu não vou explicar muito não, que isso aí é bom a pessoa assistir, que é melhor. Coisa interessante, né, Malovani, é que as Bankais, cada uma tem uma característica muito singular da outra. Você não existe no universo de Bleach. Não existe no universo do Bleach uma espada parecida com a outra, cara. Não existe. O mesmo com uma habilidade parecida, cara. Todas elas têm um poder totalmente específico e funcionam de forma completamente diferente. Isso aí vem naquilo do que a gente falou. Porque cada espada, ela traz traços e lembra a personalidade daquele usuário dela. E isso aí não tem uma personalidade que é igual à outra. Pode até ter alguma coisa que lembra, que é parecido, mas nunca igual. Então, é por isso ela também não é igual. Sem falar que ela não se molda só ao jeito de lutar, né? Ela se molda... não só a personalidade, mas ela se molda ao jeito de lutar também. Cada um tem o seu também. Então, ela vai ficando só mais diferente. São muito interessantes. Em vários momentos, quem tiver interesse for assistir o anime ou ler o mangá, você vai ver o Ichigo conversando com a própria espada. E isso aí vem daquela questão do samurai, de que quando você porta uma espada, um pedaço da alma do samurai está nela. Exatamente. Nas crenças aí dos japoneses, os samurais, eles diziam isso, que a espada deles não era só um instrumento ali de de guerra, não. Que era uma própria... Tinha uma própria personalidade e era uma... Como se tivesse uma alma dentro dela. Até no filme do Rurouni Kenshin, que vocês até falaram no Mexidão Cast passado aí, eu assisti ele recentemente eles falam, né, que quando ele termina o massacre lá, logo no comecinho do filme, ele finca a espada e o outro cara que pega sente toda aquela parada, sabe? Exato, exato. É, só dando uma relembrada aqui, que a gente deu um pulo gigantesco nisso, ao contrário de Death Note, que o Shinigami é um personagem, vamos dizer assim, grotesco, a gente pode usar esse termo, o Shinigami, no universo de Bleach, ele é representado pela imagem de um samurai. Uns samurais que usam kimonos negros. A gente brincou com a palavra, com o ceifador de almas, mas na verdade Shinigami literalmente significa Deus da Morte. Então, só pra matar aí uma curiosidade. No grosso modo de dizer, o Shinigami seria aquele que julga a alma se ela vai pro céu ou pro inferno. Até no próprio Bleach mesmo tem algumas passagens que o Ishigun, se não tem nada, o Ishigun encontra com uma criança e tal, e ele encosta o cabo da espada dele na testa da criança, tipo assim, você tá ficando no caminho liberado agora pra seguir o caminho do paraíso. E a criança, o espírito vai, vamos dizer, aqui pro céu. O que é engraçado, né? Porque quando eles vão mostrar a Soul Society, que seria mais ou menos o equivalente ao céu, é um lugar meio bizarro, né? Meio pobre, meio sujo, os espíritos ficam meio zoados lá, saca? É meio esquisita essa definição do céu que tem no... É, lá tem até divisão de bairro, né? Tipo, bairro rico, bairro pobre. Exatamente. Pois é, cara. Eu vejo a Soul Society como uma crítica direta ao imperialismo, até, sei lá, japonês ou coreano, não sei dizer exatamente a quem. Mas se você parar pra pensar na Soul Society, ela é tem ali o centro, que é a Seregtei, né? Que é onde ficam as famílias ricas, as 13 divisões ficam todas guardadas ali, e tem a Rukungai, que são os distritos em volta da Seregtei, e são todos muito pobres, né, cara? É uma coisa assim bizarra, você vê que a alma vai pro céu, mas ela não tem necessariamente paz. É pra você ver, tá vendo? Até no anime tem desigualdade social. Até no céu tem desigualdade social, né? E é engraçado, cara, a gente tava falando dos poderes, o Chikuda, ele criou personagens que você fica curioso. Em várias partes do anime, por exemplo, a gente tem o Capitão Kyoraku, que é um amigo um amigo do Capitão Uktaki. Os dois andam juntos pra cima e pra baixo, e hora nenhuma no anime eles mostram as bankais, mal eles mostram as suas shikais. E cara, toda hora que falam assim, sua bankai, não sei o que e tal, eles falam, olha, a minha bankai não é pra ser usada aqui. E a explicação pra isso é que a bankai deles poderia interferir diretamente na própria Soul Society. A gente tem nos episódios mais recentes do mangá o Yamamoto de Urensai, que é o capitão, o chefão de todos das 13 divisões. Ele usa a própria Bankai e o elemento dele é fogo. E nesse momento, vamos passar um pouco de spoiler aqui e tal, mas ele começa a secar a água, cara, de toda a sua society. Olha só como que os personagens são, em alguns momentos, brutais. Ele tem um nível bem definido do poder dos capitães e o porquê, né? Por exemplo, você falou do Kitaki e do outro, que eu nunca lembro o nome, eu só chamo ele de Roupão Rosa. O Kitaki e o Roupão Rosa, eles dão indícios do passado pelos diálogos, né? E aí toda hora eles vão definir, conversar sobre o passado e tal, e eles falam, daquela vez que tu fez não sei o que lá, e tu vê um background do poder deles. E eu acho engraçado que eles dois têm uma das capitãs, que é a Unohana, né? Que é a médica do grupo. E todas as vezes, desde o começo do anime, quando eles se referiam a ela, eles dão um sorrisinho meio sem graça, tipo, é a Unohana, né? Tipo, com medo e tal. E isso, às vezes, nem é explicado, saca? Ou só é explicado lá na frente, mas tu vê que é uma parada que tem embasamento, saca? Não é aquela parada só solta no ar. E aí a gente falou das Chikais, a gente falou das Bankais um pouquinho, claro, a gente não dá pra aprofundar, o tempo é muito curto, mas a gente não pode deixar de falar de uma coisa muito, muito importante, é o crescimento dos personagens. Cada personagem cresceu muito, você vê que, por exemplo, o Abarai Range, que no começo ele era um cara atiradão, folgadão, depois ele ficou mal humilde, todo cheio de si, né, cara? E hoje em dia ele é um personagem sólido, um personagem extremamente certo daquilo que ele é. A gente tem a Rukia também, a Inoue Urihime, mas, cara, um dos personagens que mais passou por transformação durante o anime, isso tô falando literalmente, é o próprio Kurosaki Ichigo. Por que que o Ichigo tem essa grande variedade de poder? A gente só descobriu no último capítulo do mangá. Mas, cara, foram várias transformações, né? Nossa, é aquela coisa, né? Os personagens principais de animes, principalmente da Shonen, né? Eles geralmente só têm um golpe, mas eles têm várias formas tipo, corpóreas, sabe? Ele tem vários tipos de poder, mas ele só tem um golpe. Verdade. Nossa, o Ichigo, putz, ele passa por tantas transformações diferentes, tantas coisinhas que mudam nele, na roupa, na máscara e tudo mais, mas, saca, é o tipo de coisa que ele continua com o mesmo golpe. Parece que não mudou o poder dele, mas tá ali pra você ver fisicamente que mudou, entendeu? Pois é, ele teve muitas transformações. O próprio Byakuya também teve algumas mudanças e algumas transformações. Mas uma coisa que ele nunca mudou foi o jeito arrogante. Ele continua. Pode mudar, né? Nem pode, que se ele mudar um pouquinho que seja, já perde a essência dele. O Byakuya é um personagem que ele é legal porque ele é arrogante. Ele é legal porque ele é secão, né, cara? Tipo assim, você pode ser o cara mais poderoso do mundo, mas eu sou foda. Tipo isso. É igual o Zaraki, por exemplo. O Zaraki, ele tem uma personalidade totalmente amorosa, mas, pô, o cara é mega bruto, saca? Cara mega, mega cabuloso de assassino, escambau, mas cara, ele é um amigaço pra tu ter do lado, velho. Não, e o engraçado dele, né, que ele é mó grosso, mó louco por luta e tudo mais, mas quando chega a tenente dele, velho, acabou. Ele vira menino. Amolece. Fica mocinho, velho. Fica todo, não, tipo, ah, não, ela, tipo, ela fala com ele, não faz isso, ele, tá bom, não faço. É engraçado, porque, tipo assim, aparentemente ela é mais frágil que ele, ela é uma criança. Entendeu? Ele é bem. A aparência dela dá a impressão que ela é mais fraca que ele. Só que a. Nossa, velho, ela é forte pra cacete. Morte mesmo. E parece que só ele que sabe disso, entendeu? Então ele fica, não, na boa, beleza. O que é um ótimo contraste, né? Porque o Zaraki é gigante e mega poderoso e tal. E, pô, tu vê ele recebendo ordem de uma menininha minúscula e nova, saca? É engraçado esse contraste. Ela perto dele, ela fica parecendo um chaveirinho dele. Exato. Eu li uma explicação uma vez num desses fóruns que a Yashiro, na verdade, ela, o Zaraki Kenpachi descobre, consegue sentir o poder oculto dela, e ele estaria criando ela, na verdade, para que os dois ficassem lutando, né? Porque ele é alucinado com lutas, então a explicação mais ou menos seria essa. Eu não sei se isso é verdade. Aí voltando ao Ichigo rapidinho, a gente tem lá a personagem, a transformação do Ichigo. Então, você acha que o Ichigo no início ele é um humano, depois você descobre que ele tem poderes Shinigami, depois ele ganha poderes de um outro, depois ele ganha poderes de um outro, e você acha que tudo isso tá ali por um acaso. Só que o Tijikudo, ele não põe nada, ele nunca pôs nada dentro do universo de Bleach à toa. Ele sempre ligou todas as coisinhas muito assim, milimetricamente, pra que fizesse sentido no futuro. E esse é um dos problemas que eu tenho com ele, cara, porque algumas coisas que ele coloca, alguns mistérios que ele colocou logo no começo, saca, do Bleach, eu acho que não deviam ter explicação, sabe? Eu acho que até que ficariam muito melhores se fossem só você pensando, cara, esse tipo de coisa aconteceu, mas, sabe, na sua imaginação só. E aí agora ele tá querendo explicar mais ou menos tudo isso, e eu acho que ele tá mais se embaralhando do que explicando, sabe? Isso aí é o que eu penso, hoje em dia é o que eu penso com relação às bancais do Kitaki e do Kyoraku. Porque, tipo assim, todo mundo tava esperando que eles mostrassem a bancai no anime, e acabou que até o final do anime eles não mostraram. Até então não mostraram ainda, e eu acho que se chegar agora e eles de repente pegar e mostrar as bancais deles, eu acho que aí vai ser tipo assim, um desespero total na luta que eles estiverem enfrentando. Então eu acho que hoje em dia eu já acho que é melhor deixar a bancai deles do jeito que tá mesmo, deixa escondido. Aquele negócio do Lost, né? Lógico, foi muito bem quando ele não começou a dar resposta na tua cara, né, velho? Exato. É. Pro nosso ouvinte ficar situado, o anime Bleach, ele foi exibido de 2004 a 2012. Teve, acho que, 6 ou 7 arcos, né? Foi o arco Soul Society, o arco Bound. Nossa, o arco Bound não, cara. Foi, putz, como foi ruim isso. Foi ruim, cara. A fase arrancar, teve as Zanpakutou Toes lá, que elas se rebelam, e depois os Shinigamis... Outro arco que podia ser muito bom no anime, que eu vi, nossa, eu fui com esperança, cara. Eu falei, nossa, vai ser filler, mas vai ser um filler bom. E nossa, cara, putz, como é que ele conseguiu estragar algumas coisas ali? Exato, véio? Cara, o Bleach tem um problema sério com o filler. Bleach é um anime que não tem muitos fillers, mas os fillers que tem, eles não são bons. Não, é até legal alguns fillers que, por exemplo, há um episódio, dois episódios de filler, que aí a história foge completamente, vai jogar futebol, sei lá, qualquer coisa do tipo. E depois volta. É verdade. Não faz parte. Aí não tenta inserir na história. Quando ele tenta, ele falha miseravelmente. Falha miseravelmente. E a saga do anime, ela foi encerrada no arco do Shinigami Substituto. Após ele enfrentar o nosso amigo Aizen Souzu. Podia ter acabado no Aizen. Eu também acho. Olha, e outra coisa. Na minha opinião, ele poderia ter dado... acabado ali no Aizen e ainda ter dado um valor um pouquinho maior pra luta dos dois. Já que ali seria um... É igual a gente tá falando, encerra ali. Então vai encerrar ali, faz uma luta bacana, marcante e acabou. Mas foi aquele negócio de poder. Ele criou um problemão nas mãos, cara. Quando ele especificou claramente que o Aizen ele era imortal e invencível, sabe? Então, cara, não tinha como. Por mais que a luta fosse mega épica, o Aizen nunca ia morrer, não. Sacou? Então, ele teve que criar um final pelo menos coerente com esse nível de poder que ele Eu tinha. Eu acredito que desde o começo não era a intenção do Tite acabar com a série ali. Pra você ter ideia, a série, o arco atual do mangá, ela tá indo numa velocidade, eu posso considerar até rápida, e tá me passando a impressão que isso tudo já tava pronto. Pode ser que algumas coisas eu acho que já tava pronto, cara, outras ele ainda tá vendo, sabe? Tá vendo, eu muita coisa, eu acho que, principalmente do que saiu até agora, 60%, 70% no mínimo já tava pré-pronta, porque você vê que são coisas que ligam lá atrás. Uma das coisas é o chefe do atual inimigo, ele comenta em um determinado episódio do mangá que ele tentou convidar o próprio Aizen pro grupo dele. Então você vê que tá tudo mais ou menos interligado. Isso é verdade. Agora, algumas coisas, por exemplo, nesses últimos mangás, por exemplo, eu adorei eles terem mostrado a galera da Divisão Zero, saca? Cada um com um personagem bom, como ele é ótimo em criar, mas... Ele é ótimo em criar mesmo, cara. Mas, sabe, aquela coisa que... Pô, cara, esses caras estavam aí, eles poderiam muito bem ter resolvido a maioria dos problemas da Soul Society, tá? Apesar dessa hierarquia que a Soul Society vive, né? Porque ninguém pode fazer nada sem ordem ou algo do tipo. Cara, não teria porquê contra um vilão tão forte quanto o Aizen, saca? Aquela divisão não ter saído. A explicação pra isso é o próprio Yamamoto Gyurensai, né? A Divisão Zero só saiu do Palácio Real porque o Yamamoto vem a morrer. Tá aí um spoiler, mas não tem jeito. Mas a gente já entrou na zona de spoiler. A pessoa que ficou até aqui, ela tá de acordo com tomar spoiler na cara. Tá sim. E aí, o que acontece? O último arco do anime, ele acabou de uma forma... A gente pode falar claramente prematura. Eu acho que o anime ou acabava de vez na fase, no arco do Aizen, ou continuava até agora. O que o próprio Tidikudo disse é que ele não pretende fazer um anime sobre o último arco tão cedo. O que pode acontecer é que ele crie ovas ou longas metragens para poder contar essa última fase da história. Olha, eu espero realmente que ele faça uns ovos ou uns longa-metragem, porque eu acho que vai cortar muita da gordura que tá tendo esse último arco aí agora. E aí a gente vai falar agora um pouco sobre o último arco. Vamos entrar agora um pouco mais pesado nele. O que acontece? Assim como Naruto, o autor anunciou que o arco que tá em andamento vai ser o último arco de Bleach. Então a gente... Porque a previsão mais ou menos que foi jogada é que acabe entre abril e julho. É, mas eu acho que com todos, tudo que tem acontecido no mangá, isso deve se esticar um pouquinho mais, se bobear até o final deste ano. Eu não vejo problema de se esticar, não, porque ele ainda tem algumas coisas que, sabe, ele começou a contar agora, então ele vai precisar de um pouco de tempo. E arco de anime, cara, pode demorar, sei lá, de 6 meses, não, dá um ano, 2 anos, sei lá. Vídeo Shippuden que tá aí até hoje. O que acontece? Várias coisas estão sendo reveladas. Uma das coisas, e até relacionada ao próprio personagem principal, a gente acha, as transformações do Ichigo foram explicadas. Acontece que o Ichigo, ele não é humano. Cara, e isso foi foda. Lá vamos nós, começa, agora... Lá vamos nós, e agora vai começar o desabafo do meu amigo Malovani. Eu até tenho que confessar que entrou no último arco do anime lá, aquilo ali pra mim começou a ficar tão... É, foi uma puta galhofa. Filho. Tô tentando assistir, tô tentando criar coragem de assistir esse último arco, não tô conseguindo, porque quando eu pego, começo a baixar, já me desanimo, eu paro de baixar de novo. Não, entendo, o cara fez um arco que é tão ruim que parece que é filler e o Chichikuma não faz esse tipo de coisa. Aí eu já não gradei desse último aí. Aí eu tomei por fora. Porque aí pra mim ali eu falei, não, sinceramente, Bleach acabou na luta do Ice e eu não consigo ir pra frente mais. Não. E o Malovani falou uma coisa, cara. Você sintetizou o sentimento sobre o Shinigami Substituto. Ele fez um negócio tão galhofa, tão porco, que ficou parecendo filler, cara. O cara coloca um vilãozinho que é tão ruim, um dos integrantes lá do Shinigami Substituto lá. E, cara, o moleque tem um PSP, velho. Um PSP do mal, do inferno lá. Não, velho. Não, pois é. E, tipo assim, ficou tão parecendo filler, velho. E se tem uma coisa que eu não tenho paciência com anime, é filler. Então, tipo assim, o negócio ficou parecendo filler. Eu já, não, velho. Putz, cara, velho. A última transformação do vilão é uma galhofa, cara. Que é inacreditável. Parece fanart. Sabe aquele fanart bem ruim do Bleach, sabe? Ficou parecendo isso pra mim, velho. Ficou, cara, ficou horroroso. Você falou a questão do PSP, você sabe que isso é por causa da Sony, da exclusividade dos jogos do Bleach pra PlayStation, né? Ah, meu Deus. A Sony é patrocinadora. Tanto que naquele aquele negocinho que parece que a mulher fala Corongo Sponsa lá, ó. Um tremor esquisito que ela fala. Não, Sponsa não tem que eu Christmas. É, isso aí. Isso aí. Saúde também. Geralmente, algumas vezes aparecia nessa parada, aparecia lá Sony, entendeu? E é patrocínio, é patrocínio. Mas, pô, tu colocar isso numa história, cara, é tu cagar no universo que tu criou, né, velho? Foi foda. O arco do Shinigami Substituto foi uma tentativa de explicar por como que o Ichigo ia recuperar seus poderes. Eu acho que não foi nenhuma tentativa, na boa. Eu acho que foi uma desculpa, porque ele precisava do Ichigo com os poderes de volta e não tinha como fazer aquilo. Ele inventou qualquer coisa na hora e colocou, cara. Pois é, cara. Mas aí a gente vê o tamanho do erro, porque nos últimos episódios a gente viu que o Ichigo não é humano. Tá explicado, ele recuperou os poderes dele por causa disso, não precisava inventar aquela merda toda, cara, entendeu? Já tava explicado quando ele falou no último arco do Aizen que o bicho não era Shinigami, que o pai dele era Shinigami, cara, não precisava de ter colocado mais uma desculpa pra explicar o porquê dele ter recuperado os poderes, sabe? Isso que eu não entendo. O cara já tinha um motivo pra recuperar os poderes, que é o pai dele ser Shinigami, então ele já é meio Shinigami. Ele já foi o Shinigami Substituto, até aí tudo bem. Aí ele inventou mais uma desculpa que não tem nada a ver com ele ter recuperado os poderes, de como ele recuperou os poderes, sabe? Isso que eu achei meio bizarro. Sim. Agora pra poder explicar esse negócio dele ter o poder lá do outro lado lá. Eu vou colocar assim, o pai dele é Shinigami e a mãe dele é da outra parada lá, então ele tem o poder dos dois. Pronto, morreu a nota. É, tipo isso. Ele podia ter feito isso e explicado, mas não, ele teve que gravar toda uma saga horrível com personagens totalmente rasos, sabe? Pra fazer uma desculpinha. Isso que eu não consegui engolir dessa nova saga, sabe? Ela começou muito mal e só agora que ela tá conseguindo ter a galera que acompanha Bleach mesmo de volta, entendeu? Você até citou aí o molequinho do PSP do capeta lá. A menina da casa de boneca também é paiosa, que só sabe ficar gritando, brigando. Nossa, horrível. Isso aí, velho, uma vez ou outra você acha bacana, piadinha. Ah, tô nervoso, tá estourar, beleza. Mas toda hora é chato. Toda hora fica chato. O doidão lá do relógio, que até então se demonstra ser mó misterioso e tudo mais. O poder do cara é uma bosta e foi a pior morte. Tá certo que ele enfrentou quem parte, mas foi a pior morte. Não, pois é. Aí o do tempo é mó paia. A outra lá, quanto mais suja, mais forte. É que desgrama que é. Manda ela mergulhar no Yahoo pra você ver o poder que a mulher vai ter. Pô, vai entrar na estação de tratamento de esgoto, meu filho. Vai derrotar o mundo. Manda ela mergulhar no Rio Tietê. Ô, filho, é poder ilimitado. Né, velho? Tipo assim, pelo amor de Deus, então os negócios bem toscos, velho. Praga. É por isso que eu prefiro, quando colocou esses personagens diferenciados, eu prefiro quando eles incluíram lá os Visors. Os caras eram muito foda e era na deles. E eram extremamente importantes pra saga. Exatamente. Lembranças do passado, aquela saga que conta a história dos capitães antigos, é uma dos melhores arcos de Bleach pra mim, cara. E você vê, não tem nenhum personagem ali que era totalmente dispensável e que você não lembra mais deles, entendeu? Hoje em dia você consegue lembrar de todos os visors, até das máscaras dele. Agora vai me perguntar de algum lá fora do PSP que eu lembrei aqui agora. Eu não lembro mais de ninguém, cara, porque todo mundo era uma bosta. Mas olha pra você ver, os caras, tipo assim, eles têm um temperamento de uma forma que eles são um grupo, que tipo assim, é um grupo aparentemente mó unido, mas de uma forma que um não precisa do outro. Tipo assim, eu sou unido com meu irmão, mas eu não preciso dele, só que eu mato ele, sacou? Já os Visors não, os Visors, cada um sabia do seu poder ali, os caras eram extremamente foda, mas um ali dependia do outro, até em questão de respeito com o outro, entendeu? É isso aí, é uma coisa que eu acho assim, que nesses caras do Fubrins aí ficou muito pai, tipo assim, ah, tal cara é o chefão, mas eu também, se eu quiser, eu pego ele. Assim, que estranho, esquisito que ficou aquilo ali. Pois é, e depois dessa saga, logo depois dessa saga, começou uma enrolaçãozinha, começou a mostrar algumas coisinhas. E aí rolou aquela a invasão, né? A invasão da Society foi logo depois, né? Foi logo depois. Pra gente cair um pouco melhor, teoricamente no universo de Bleach existiriam três raças que seriam as principais. Seriam os Hollows, que a gente comentou no início do cast, que são almas que no momento da morte estavam amarguradas, estavam com algum problema e sofrimento, e aí elas acabam parando no Eco Mundo, que seria. Acabam parando no Eco Mundo, que seria o inferno. Nós temos os Shinigamis. Peraí. Aí é que tá uma coisa: o Eco Mundo não é tipo o inferno, não, cara. Ele só é um lugar bizarro, porque segundo o OVA deles lá e segundo a própria mitologia nos comecinhos da saga lá do Bleach, existe um inferno. Eles nunca mostraram ele no anime. Verdade. Mas o inferno ele existe. E é até meio bizarro quando você para pra pensar nele. Teve um OVA bem ruinzinho sobre o inferno. Não aconselho o negócio assistir, mas existe o inferno. O Eco Mundo é tipo um lugar pra onde as pessoas são vazias. É até a expressão Hollow é por causa disso. As pessoas elas vão ficando vazias e viram um espírito que ele quer se completar. Por isso que ele devora as almas e tal. Exato. Seria. Vamos tentar fazer o ouvinte se situar. Seria então o Limbo. É, exatamente. Entendeu? Seria mais ou menos ali igual o Limbo. E tem os Hollows, nós temos os Shinigamis e temos uma outra raça que seriam como humanos, mas eles não são humanos, são os Quincy. Seriam, por exemplo, uns humanos especiais. Exato. Um pouquinho para poder diferenciar. E aí a gente vê que os Quincy, durante boa parte, principalmente do primeiro arco ali dessa Society, o Ishida lembra que os Quincy foram dizimados, que teve uma grande guerra e tal, e que quem praticamente dizimou os Quincy são os próprios Shinigamis. Porque os Quincy eles matavam Hollow, só que os Shinigamis, quando eles matam Hollow, eles libertam a alma. Os Quincy, quando eles matam Hollow, eles matam definitivamente. Então isso abalava todo o ecossistema dos espíritos da Terra. Exato, exatamente isso. E aí o que acontece? O arco atual, ele gira em torno da vingança dos Quincy. Tem um líder lá, que é mega foda, que ainda não tem muita informação sobre ele, o Kudo ainda não disponibilizou muita coisa. A única coisa que a gente sabe é que ele é contemporâneo ao próprio Yamamoto de Uensai, que é um dos personagens mais antigos da Soul Society. E enfim, rola essa invasão. É, a Soul Society, ela se encontra em crise. Yamamoto Gyorensai, até então o Shinigami das Ampakuto mais forte da Soul Society, foi morto. Ele morre durante essa invasão. Outros personagens acabam vindo a morrer também. E o Kyoraku é eleito, então, o comandante das 13 divisões. Uma coisa que eu achei... Agora ele pode pegar mesmo. Né, o bicho já era mega, mega pegadorzão, né, na época. Antes de ser capitão, agora capitão da primeira, fodeu com tudo. Exato. Aí, o que acontece é que, como está presente um grande problema, a Soul Society está totalmente desequilibrada, a Divisão Zero aparece, pega os feridos, leva para tentar curar, e aí começa a fase de Blood. Tem várias coisas que acontecem no meio disso, mas aconteceram duas revelações, uma delas eu já sabia, já esperava até, que é o fato do Ichigo ser um híbrido de Quincy com Shinigami. E é aí que entra um ponto importantíssimo. Exato. Porque como cara, a história que a gente conhece mostra que a mãe do Ichigo foi morta por um Hollow esquisitão lá, certo? Exato. Fraco. Vamos deixar bem claro que fraco. Ele era fraco. Fraquíssimo até. E o... Acho que o Ichigo mata ele, não mata? O Ichigo mata. Na verdade, o Ichigo fere ele. Ele acaba. E ele vai pro inferno. Vai pro inferno. E depois ele consegue voltar na forma de arrancar e o Ichigo mata. Pois é, ele. E aí, sabe, o bicho, cara, é um rolo muito fraco perto dos arrancas, sabe? E aí tu chega e mata uma Quincy, sabe? Até, tá certo que até agora não mostrou o poder da mãe do Ichigo e tudo mais. Mas, poxa, há de se acreditar que ela seja forte, porque pro Ichigo ter todo esse poder, sacou? Ela tem que ter sido no mínimo um pouco forte. Véi, não, tô na boa. Tipo assim, isso aí que o Thiago falou agora do Ichigo, pra mim, foi spoiler até pra mim, porque eu não tô lendo os mangás, então não tava sabendo disso. Mas na boa, velho, mas que bosta que é essa de Quincy com Shinigami? Que merda. E ele, sabe, ele tirou isso do nada, saca? Porque até então a história dos Quincy tava muito bem contada. Eu acho que ele ficou meio que sem vilão, sacou? Pra inserir. E aí ele decidiu fazer esse grupo de Quincy aparecer meio agora, do nada. É, até pra dar motivação, né, cara? É, uma coisa muito interessante que é o fato dela, da mãe do Ichigo ser uma Quincy, explicaria, por exemplo, qual que é o relacionamento do Ichin com o pai do Ishida. É, verdade. Aí tudo bem, aí eu até concordo. Mas aí, pá, beleza. E agora? O que será dele? Aí que tá, a série agora, isso tá, foi revelado no capítulo mais recente. Aparentemente, Malovani, o poder da mãe do Ichigo tá bem mais relacionado a poderes de cura, até parecido com os da Inoue. É, eu percebi isso no último capítulo. E... enfim, a história vai se desenrolar através disso. Então a gente já sabe que o Ichigo não é um humano. E isso explica totalmente o fato dele conseguir ter os poderes de volta, não precisava ter aquela merda toda. É, isso é verdade. Agora, uma coisa que eu tô meio que não entendendo, e espero realmente que o Chichikubi não faça o que eu vou falar aqui agora. Eu espero que o Chichikubi não venha com a história de que o Ichigo é filho de pai Shinigami com mãe Quincy, e isso faça ele ter poderes de Quincy. Porque se o Ichigo, a partir de agora, começar a ter poderes de Quincy, cara... Vai matar. Vai ser a maior galhofa do mundo. Maior galhofa do mundo. Cara, se ele aparecer com o arco lá, sinceramente, eu vou... Eu acho que eu paro de ler o mangá. Eu já vejo a cena dele soltando a bancai dele e puxando o arco da lâmina da espada. Olha aí. Nossa. Puta que eu pare. Cara... Eu já tô tendo que fazer. Já passa. Blitz pro cara, já pra ele não ter trabalho. Se for fazer merda, eu mesmo passo. Né, pô, merda por merda a gente fica com os fanfic da vida que tem por aí, que são muito piores, né? Uma outra revelação que o anime trouxe é sobre os Kenpachis. Essa eu já achei legal. Essa eu achei muito foda, porque explica por que, que o Kitaki e o Kyoraku têm aquele medo todo da Capitão Nohana. Porque aí, ó, esse é o tipo de coisa que eu falei. Desde o começo, eles estão martelando na sua cabeça que a Onohana, ela não é exatamente o que ela aparenta, sabe? Exatamente. E chega nos últimos capítulos e você descobre que ela era, tipo, capitã especializada em assassinato. A capitã Onohana, antes do próprio Zaraki, ela era uma Kenpachi. Ela larga a 11ª divisão e vai pra outra divisão, porque o Kenpachi assume só pode ter um Kenpachi nas 13 divisões, um especialista em assassinato. E isso aí é até bacana de citar também, que até então, até antes de saber dessa questão do Kenpachi, todo mundo conhece o Zaraki Kenpachi, sendo que Kenpachi seria o sobrenome dele, como o Kurosaki Ishiko, o Kuchiki Hukia, então dele sempre é citado assim, Zaraki Kenpachi, então parecia ser o sobrenome dele. Na verdade, o Kenpachi é um posto oficial, como se fosse um tipo, capitão, sargento, soldado, qualquer coisa assim. Isso é uma coisa legal do Kenpachi, é que esse negócio que você falou, Kenpachi é o posto, né, que ele ocupa, isso. Como se fosse mais ou menos o capitão. E Zaraki não é nem o nome dele, né? Zaraki é o lugar onde ele foi encontrado quando ele era criança lá. Ele tem uma identidade totalmente desconhecida mesmo com relação a nome, essas coisas. Mas aí, tipo assim, desde o início, quando ele apareceu, todo mundo achava que o nome dele era Zaraki Kenpachi. Aí já para pra... Não, Kenpachi é o posto dele e assim vai. Então isso é bacana. Quem dá o nome pra ele é praticamente o capitão, né? O Yamato Gyorensai. E aí a Onohana era capitã da 11ª divisão. Ela conhece o Zaraki quando ele ainda era uma criança e... Nesse isso momento ela decide sair do posto de capitã da 11ª divisão. E esse arcozinho dessa explicação toda e da luta deles dois, pra mim foi o que manteve até agora ligado em Bleach, cara. Cara, realmente, nós dois, eu acredito que muitos fãs de Bleach, eu pessoalmente, quando descobri isso eu fiquei bobo. O próprio Yamamoto Gyorensai tentou ensinar a arte do assassinato pro Zaraki e ele parou o treinamento porque ele viu que o cara era tão bruto, tão violento, tão forte, que se ele ensinasse a arte do assassinato pro Kenpachi, o Kenpachi ia ter poder suficiente para destruir a Sereitei. E eles estão num momento de desespero tão grande que eles têm que ensinar a arte do assassinato pro Kenpachi. E eles indicam a capitã anterior a ele, a ensinar ele a criadora da arte do assassinato, que é a capitã Onohana Kenpachi. Aí olha só, hein, quem via a Soifong como assassina nata, né, porque ela era de uma divisão, tipo, seria uma divisão sombria, né, secreta lá, uma stealth, como diz o Thiago, uma stealth. Aí todo mundo via ela como... Não, ela que assassina, ela é foda e tal. Tanto que até a própria Shikai dela é bem pequena pra ser silenciosa. Aí pô, cara, a Onohana, que é a médica, que é assassina do caramba. E olha pra você ver o poder que ela tem. Ela tem o poder de matar e de curar ao mesmo tempo. Exato. Uma das coisas que até eles falam nessa luta dos dois, né? Porque o que acontece? Pra Onohana ensinar o Zaraki, né? Pro Zaraki revelar o poder dele todo, ela tem que morrer pelas mãos dele, né? Porque desde a luta dele com ela quando ele era ainda moleque, ele se nivela por baixo. Então, ele nunca solta o poder dele, sabe? Pra luta ser divertida. Isso mostra, cara, muito da personalidade do próprio Zaraki, né, cara? Que o cara é tão fascinado, tão louco pelas lutas, que ele prefere lutar com o poder dele no mínimo, só pra ele se divertir mais. Ele prefere apanhar, quase morrer, do que a luta acabar e ele ganhar tão rápido. Exato. E aí, Malovani, aconteceu uma coisa que eu temia. Uma coisa muito importante pra toda a saga de Bleach. A espada de Zaraki Kenpachi acorda e chama pelo seu nome. Vamos lá. Antes de você exaltar tanto assim, eu quero dar minha explicação aqui do porquê que, apesar de eu ter gostado, eu poderia ter gostado mais. Fala, Patrícia. Fala, não, mas é o seguinte. Desde o começo do Bleach, eles explicam que... A gente até falou sobre isso nesse episódio, que a espada ela vai se moldando a pessoa, certo? Tanto ao jeito dela lutar, quanto a personalidade. E aí, o que acontece? Desde o começo... O Zaraki, ele é mostrado como uma pessoa vazia. Ele, tanto que ele não tem nome. ele, o nome dele é basicamente o lugar de onde ele veio e o posto, entendeu? Então, o que, que ele quer? Ele só quer lutar, ele só quer matar a galera, ele não tem objetivo fora esse, entendeu? Ele é uma pessoa completamente vazia. O negócio dele não, da espada dele não ter nome não significava que ele não sabia o nome da espada. É porque a espada se adaptou tanto a ele que a espada também era vazia, ela só era um objeto dele assassinar a galera, entendeu? E aí quando a espada agora falou, vai falar qual o nome, pra mim ficou meio que sem objetivo, entendeu? Cara, eu não falo isso. O tempo todo explica que, na verdade, como ele é esse cara grosso, ele nunca quis saber o nome da espada dele. Durante a luta dele com o Ichigo, no momento que ele é derrotado, ele estica a espada e... Porra, você tá aí, tá na hora de você falar comigo. E a espada não responde, ele não tava pronto pra isso, né? Então, a luta com a Onohana foi importante pra isso. A questão, cara, maior pra mim é o seguinte: o cara já tem poder pra destruir a sua society sem a Bankai. É verdade. A gente não. Sabe que quando a espada fala, no anime explica isso, quando a espada começa a se materializar pro seu usuário, ela é porque tá prestes a despertar a Bankai. Não, no caso ele tem poder pra destruir sem a Bankai, não, ele tem poder pra destruir sem a Shikai. O que é mais tenso aí. É tipo, a espada dele, se for olhar, é simplesmente a espada seca, não tem nada de transformação, não. E a espada do cara ainda é serrilhada ainda, assim, dá uma faca de serrinha. Não, é serrilhada porque ela tá toda ferrada, né, velho? Você tá mega velho. Ah, eu sei, eu falo assim que ela tem, pra ela ser toda ferrada, parece uma faca de serrinha, sabe? Tipo, ela tá toda arrebentada. Imagina é um estrago total. E aí nós vamos ter nos próximos episódios, provavelmente durante a guerra, um Zaraki Kenpachi utilizando a sua Bankai. É, o que eu vejo como, sabe? Eu não consigo entender o nível de poder que vai ser utilizado nessa guerra. Exato. Tudo mostra que vai ser uma guerra sem precedentes. Então eu vejo que pra terminar essa saga seria ideal que fosse um longa. Sei lá, dois longas metragens, três, quatro ovos. Eu acho que seria assim. Enfim, essas foram algumas informações sobre o último arco. Lógico, a gente tentou evitar o máximo possível, a gente ficou ali rodeando por onde a gente podia. O nosso ouvinte, como sabe de costume, a gente tenta evitar o spoiler, a gente passa o mínimo possível, mas não dá pra falar tudo por causa do nosso tempo. Considerações finais, Diego? Cara, consideração final que eu tenho é o seguinte, como eu falei, eu não parei de assistir, de ler, tudo relacionado a Bleach. Pra mim, eu queria preservar a parte boa do negócio. Mediante os acontecimentos que tá tendo agora no mangá, eu vou voltar a ler o mangá. Nem sei se eu vou voltar a assistir a última saga, não. Acho que vou pular direto pro mangá mesmo. O anime é um anime muito bom, um anime muito foda, tá? Quem já assistiu Dragon Ball sabe que Dragon Ball tem aquelas conversas todas na hora de luta e tudo mais. Bleach é um anime que não é muito de ficar rodeando com conversa. Não, e é uma porrada franca, né? Aquela porrada que destrói cenário. Isso, exatamente. É o tipo de coisa que eu gosto em anime. Gozações, tem partes engraçadas. Então, pra mim, a consideração final é essa. A Bleach é um anime... Considerações finais, meu amigo Malovani. Ó, senhor da voz sexy. Eu vou falar aqui com a minha voz mais sexy possível. Vamos à consideração final. Bleach, cara... vale muito a pena. Eu realmente, não é porque eu não gosto de algumas coisas que o cara tá fazendo que o anime não vale a pena mais, saca? É muito bom mesmo. Como o Diego falou, a pancadaria é totalmente sincera e a história é muito boa, cara. Se você não se pegar por alguns detalhes, então, ou se você ver seguido, sem parar por arcos, você vai conseguir aproveitar muito mais a história, porque eu vou criticando e ficando puta a cada capítulo, entendeu? Então isso vai deixando a minha experiência um pouco mais irritante. Mas se tu pegar tudo junto, tu vai aproveitar muito mais que eu. Claro. E eu acho que o Diego e você, Malovani, vocês falaram tudo. Bleach é um anime muito bom. Apesar de algumas escorregadas bem, bem fortes, e eu até atribuo isso um pouco à pressão da própria Shonen, porque Bleach chegou a estar entre os três animes mangás mais importantes do Japão. Então eu acho que a Jump deve ter botado muita pressão. Essa pressão, cara, eu acho que resultou no cancelamento do anime na fase do Shinigami Substituto. Quando o Tite viu que ele ia ter que fazer mais filler, ele falou assim, não, para essa merda aí, não vai ter filler mais não. Então eu atribuo a isso. Tanto que, cara, eu tava no episódio 200, de repente no 230 é o episódio final. Eu até assustei, cara. Foi uma coisa, foi muito súbita. Não faz nem sentido, né? Então eu acho que foi assim, foi uma medida que ele tomou ali pra, não, vamos parar com isso. A minha, teve uma perda de audiência muito grande por causa dos fillers. E filler, o mesmo aconteceu com Naruto. Tanto que se você, quem assiste Naruto hoje em dia, tá percebendo que Naruto deu uma diminuída muito grande nos fillers. Enfim, eu acho que isso tudo levou, mas a obra como um todo é muito boa, vale a pena assistir. Você que gosta de porrada, você que gosta de espada, assiste Bleach, é muito bom. Não, mas é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você tem alguma informação sobre Bleach e queira acrescentar, por favor, é só deixar seu comentário aqui no nosso site. E agora nós vamos para a sessão comentários. O Vitor Hugo, de Belo Horizonte, olha só, Diego Mendes, ele colocou o nome e cidade. Isso aí, fez o papel de casa certinho, certinho. Sobre o Mexidão Cast número 25, esses modinhas. PQP, vocês já estão com um conceito formado, um preconceito. Ixi. Esse país tem muitas variações culturais, embora umas sejam uma merda, mas todas merecem respeito e têm que ser louváveis, pois graças a elas temos a felicidade de rir dos outros. Olha só. Eu acho legal que ele... Tá metendo ferro e tendo sacado. Ele começa falando que a gente tem um preconceito e aí ele fala que embora muitas sejam uma merda. Eu acho legal mesmo. Legal. Ou ele foi muito irônico, ou não fez sentido nenhum, né, cara? Não, mas é isso que eu tô falando. Ele começou já esculachando e depois começou com sarcasmo e ironia. Legal, sim. Ele continua, observação. Dançar naquela desgraça de máquina do shopping é muito pai. Cara. E gostar de boy bands, nus, que merda. Nossa, aquelas máquinas de shopping, cara. Eu já falei, quem dança naquilo pra mim é retardado. Não, aquilo não tem nada a ver com dança, tá? É horrível. Ao respeito. A gente dançava naquilo, cara. Eu danço aí. Bom, eu danço. Cara, que bom saber. Assim, eu sou doido de Patrick mesmo. Mas concordo que pagar de malandro é muito pior que gostar de coisinhas coloridas. Meus parabéns por tudo e viva a diversidade. Sucesso. Ixi, Maria. Viva a diversidade, né? Vamos lá. Viva a diversidade. Paulo Henrique de Andrade. Eu já ia falar Batista por algum motivo. Ele comentou no Mexidão Cast número 33, comentando os comentários. Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeira galera? Primeira? É o quê? É a primeira galera da... É a primeira galera, aquela que fica ali na frente da escola? É, tipo isso. Vamos lá. Primeira galera, desculpas pela ausência. Sabe como eu sou? Um gordo preguiçoso. Ah, que ótimo. Já começou especificando quem você é, né, amigo? Como sempre... Tô muito bom. É bom, cara, vocês selecionaram esse comentário só pra sacanear o coitado, né, mano? Só pra lembrar o ouvinte, o Paulo Henrique, ele já participou de alguns programas nossos. Ele é o PH de Andrade. É, velho. O legal é que eu nunca participei com ele, então eu posso ficar zoando ele. Qualquer dia ele vai repetir. Olha aí. Como sempre, tô muito bom. Que bom, cara, que você tá bem. Fala igual o Marcelinho. Que bom, cara, que você tá bem. Olha aí. Este é um tema realmente muito, digamos, inusitado. Parabéns e esperando o próximo cast. O tema inusitado foi ótimo. Realmente, ler comentários é um tema muito inusitado. A gente fez um cast só sobre comentando os comentários, né, cara? Então, teve uma audiência bacana até e a gente... Tá feliz aí com resultados. De vez em quando a gente vai tentar fazer um episódio especial só sobre comentários. É isso aí. Obrigado aí, o Paulo, o PH aí, por ter deixado o comentário. Embora muito louco o comentário dele. Mas foi bacana, foi proporcionar momentos de alegria. Então, e o Robson, né, ele comentou aí no Mexidão Cast 32 sobre o Rurouni Kenshin, o filme, né, que é o podcast que a gente fez sobre o Rurouni Kenshin. Pô, cara, eu não participei porque eu não tinha assistido ainda. Eu assisti com a Nega Vé. E eu até gosto muito de live action. A Nega Vec não gosta muito, não. E sabe que ela gostou pra caramba do filme, cara? Aí, tá vendo? Valeu a indicação. É uma coisa que eu até comentei muito no cast, né, Malovani? Que o filme funciona tanto pra quem é fã quanto pra quem não é pois fã. Pois é, cara, e eu nunca gostei de Samurai X. E o filme, pra mim, foi bacana. Então, e o Robson, ele deixou o seguinte comentário. Houveram algumas modificações em relação à história original, mas acho justificável, pois o tempo do filme é curto e não se pode gastar muito tempo com a história. Mas achei um filme excelente, deveriam fazer uma série em live action do mangá. Mas a cena do Gatotsu no lustre foi de matar. Concordo, concordo plenamente, ainda mais eu, que sou, tipo assim, sou fã do Rajin Saito, velho. Eu gosto dele pra caramba. Aquilo ali pra mim regaçou, velho. Tipo, a melhor técnica do cara, o cara me gasta ela com... Qual foi a cena? Qual foi a cena do Lúcio? Eu não lembro. A cena do Lúcio é aquele momento que eles estão na sala com a metralhadora. Aí o Saito aparece, aponta a espada e sai voando pra poder cortar o lustre, praga. Caraca, velho. Essa cena foi a única que eu não gostei do filme todo, eu acho. Ele acerta o lustre e joga o lustre em cima do velho lá. Assim, se ele... Aquele voo dele foi muito esquisitinho. Então, tipo assim, ele matou, velho. Porque a Gatotsu é uma da. É a técnica mais foda dele. Que. Só uma explicação bem rápida: que a Gatotsu é uma técnica que consiste do corte do corte na vítima. A espada fica horizontalmente, a posição dela fica horizontalmente com relação ao solo. Então você imagina, tipo, ele pega um cara no alto, pulando, ele finca a espada no cara de uma forma que ela fica horizontal com relação ao solo. Tipo, regaça a vítima. E aí ele vai e me gasta ela num lustre. Isso foi paia mesmo. Tecnicamente, o Gatotsu seria no anime mangá uma técnica de perfuração, né? Exatamente. Eu até comentei no blog, cara, realmente a cena do Gatotsu matou, tipo, cara, foi paia demais. Mas o filme, no geral, é muito bom e a gente... Recomenda. A gente recomenda. Você gosta de... Nem de animes ou mangá. Você gosta de filmes de época, filmes de samurai... Cara, Rurouni Kenshin é uma ótima pedida. Pois é, cara, ele funciona muito bem como filme por si só, sacou? Sem o anime, sem o mangá, sem nem você saber que é sobre um anime ou um mangá, ele se sustenta bem. Então vale a pena você assistir. Exato. Sobre o Mexidão Cast número 33, o Jeff, comentando os comentários, o Jeff Eisen diz... Aí, galera... Não, peraí. Jeff Eisen. Tema relevante sobre o podcast de hoje, Jeff Eisen. Pois é. Aí, galera, não quis ser rude no comentário. Só achei que puxaram a sardinha pra Xbox demais. É que a gente fez um programa sobre os lançamentos de games. E o Jeff Eisen tinha comentado que a gente era caixista. E a gente explicou, não, a gente não é caixista. A gente entendeu, cara, a sua posição e até agradecemos. Foi o seu comentário que abriu as portas. Ele disse que entendeu os motivos agora, que a gente explicou direitinho o porquê da gente ter falado mais dos jogos multiplayer. Ah, mas na real vocês falaram mais do Xbox, porque ele é um console melhor mesmo. Aí! Olha a polêmica. Foi bom participar desse episódio inteiro sobre Bleach, só pra falar que o Xbox é melhor que o Play 3. Olha só. Pode continuar. Ele diz que se a gente quiser gravar um programa algum dia sobre jogos, com foco no PlayStation, que a gente pode convidar ele, e Jeff pode ficar tranquilo que nós convidaremos sim. Ele deixa aqui o Jabá, né? Um projeto dele que tá começando agora, que é o PlatinaCast. Quem quiser acessar é só procurar pelo platinacast.wordpress.com. Diz que já tem alguns casts gravados e que está lançando. Eu ouvi o episódio, acho que os dois primeiros episódios. É muito bom, eles são bem entendidos mesmo com relação ao console PlayStation, sim. Se o seu podcast chamasse Artivamente Cast, ele teria mais visibilidade, cara. Olha só! Sacanagem! Ai. Ele disse que tá com o pessoal massa. Eu espero, a gente do Mexidão Cast apoia a ideia e a gente espera poder conhecer todo mundo. Ele disse que tem uma galera que tem PS3, que todos têm console ou joga no PC. Eu continuo dizendo que os PCs, eles são mais fortes com relação a hardware e tal. Ele disse que tentou variar na galera justamente para ter opiniões variadas. Bem, é isso aí, não mais nada demais. A gente agradece o comentário do Jeff de novo. A gente espera que ele esteja escutando os nossos programas. A gente gosta muito. A opinião dele foi muito relevante, sim, no episódio de games, né? É, quem ouviu entendeu. Espero que você goste desse episódio. Então, toda opinião é válida. Toda opinião é válida. Seja ela uma opinião que vai criticar, que vai gostar, que vai sugerir. Mas toda opinião é válida. Opiniões são opiniões. Sim, toda opinião é válida. Menos você dizer que o Play 3 é melhor. Olha aí. Ué, vocês me fazem um programa inteiro sobre games de 2013, sei lá. Só com o exclusivo do Xbox e falando de Xbox, e agora vem me botar panos quentes? Não, não, a gente não fez, não. A gente falou do Xbox, a gente falou do Gears of War, Judgment, que é um exclusivo, a gente falou do God of War, do PlayStation, e a gente falou de Bayonetta, mais dois, sobre o Wii U. Ai, cara, eu não sei nem porque vocês falaram de Wii U, na real, que pra mim não é nenhum console. É, cara, é um protótipo, né? Eu considero o Wii U um protótipo, tá bem no começo. É, a gente agradece o comentário e a gente espera, sim, participar e que o Jeff participe do nosso programa dentro em breve. E se quiserem nos contatar, Diego Mendes, se o nosso ouvinte quiser deixar o comentário no nosso programa, como que faz? É só ele acessar o Mexidão Rocks, www.mexidãorocks.com.br. É, vai acesso no post ou vai direto no podcast, aquilo que ele preferir. Deixa lá o seu comentário, a sua singela expressão. É, vocabulário? Esqueci da palavra. Eu adoro quando a pessoa fala de um jeito totalmente firme, sabe? É, vocabulário? Não, mas agora falando sério, não é só escolher o post ou o podcast que ela quiser, deixar o comentário, deixa lá sua opinião, comentário, sugestão. Manda um abraço, um beijo para o Thiago, se quiser, qualquer coisa. E assim. Agora, Diego, você não falou, mas agora tem um novo sistema, né, para comentar lá nos comentários? O nosso ouvinte agora que quiser fazer o comentário através do Facebook, é só entrar lá, vai ter lá o sistema que te conecta diretamente no Facebook, só você deixar seu comentário. Isso, realmente eu não sabia que estava tendo. Pois é, para você ver, né? Entrar no site de vez em quando também. Não, mas eu entro. É, só que eu entro. Eu entro na página inicial e sabe. Ah, que bom. E aí, Malovani, se quiserem entrar em contato conosco, como que faz, Malovani? Pode ir direto no Facebook do Mexidão Rocks, que é facebook.com/mexidãorocks. E tem os Twitters pessoais também. Aí eu não faço ideia, cara. Aí eu esqueci tudo. Você pode entrar em contato pela rua Mexidão Rocks ou pelo e-mail mexidãorocks@gmail.com. Também pelos nossos Twitters e Facebooks pessoais. O Thiago T. Mendes, o facebook.com/ThiagoTMendes ou @ThiagoMendes. Também pode ser pelo facebook.com/DiegoMendes ou então também pelo @DiegoTMendes. Se for falar comigo, pode visitar lá no Malovani Bruno, que agora eu tive que mudar, sabe? Pois é, antigamente era Malovani Shin, cara. Prefiro mil vezes Shin do que Bruno, mas vamos lá. Pode me achar como Malovani Bruno, garanto que sou o único que existe no mundo com esse nome. E bater um papo lá no Facebook, cara. Quem sabe jogar algum joguinho online qualquer dia. Infelizmente não tem Xbox, que nem esses caixistas aqui do podcast. É isso aí. Quem quiser entrar em contato com o Patrick, que hoje não participou, é só entrar no facebook.com/patrickmurta ou no @patrickmurta. Comente-nos, convide-nos, converse-nos. É isso aí. Converse-nos e ame-nos. Ame-nos. Caraca, ame-nos, véio, é foda. Eu inventei uma palavra ontem, inventei outra hoje, velho. Sou foda. Olha só. É isso aí, galera. Muito obrigado pela paciência, por ter nos ouvido e até mais. Até isso mais, aí, então, gente. Obrigadão também. Valeu. Aparece uma estátua gigante lá, que tá o Goku, Trunks e a Pan. Aí, ó, legal, hein? Legal isso aí. Foi mal. A culpa é de vocês, que esse aqui é o código de verificação do Gmail aqui. Mas vai lá, continue, desculpa. Ah, tá. É muito engraçado ele. Pois é, agora, esse negócio dos personagens. Eu, por exemplo... Alô? Malovani? Cortou, Malovani, você tá me ouvindo? É até legal esse negócio da espada de açougueiro dele, que quando ele vai conversar com o outro lado dele lá, o outro lado fica girando a espada pelo negócio. É, pela. É tipo uma faixa que tem no punho. Uma bandagem. É, tipo uma faixa. Ele fica rodando ela por ele. Aí, ah, por que, que tu usa a espada assim? Ele, ué, você acha pra que que tem essa bandana aqui? É, cara? Isso aí. Tipo, nem ele entende a espada dele direito, saca? Isso é legal do Bleach. É, né? Bacana.